AM de São Paulo, 1.200 kHz. Música brasileira. 9:03. A Cultura N apresenta. Musicalidade. Musicalidade tem produção musical de Márcio Barca. E a gente começa o programa de hoje ouvindo João Bosco. Pagode e cocotá, via nega regular, no branca porte de tafetó. Beijei meu patuá, oi samba, oi ulala, nega regular, o rendezvous vai começar. Além de me empurrar, quer que cê tá mandando ar? Quais é subidos Zanzibar? Aí eu me criei, padre, papo, mão, mão, mão, pra que zangar, suprindo filé ganhou. Voilá! Batate, batata, buleba, saraba, sou da praça, mauá. Dendê, matinê, padendê, meu peito come, tem bambolê. Caçapo, você, Thaís, eu me derramo. Marcamos pra amanhã, em Paquetá, no flamboyant, em flé. Onde eu vou ter colher? Tompa, tu, tu. Pagode em cocotá, eu vi a nega rebolar, no preta porte de tafetá. Beijei meu patuá, oi samba, oi ulala, nega refugio, o rendezvous vai começar. Além de me empurrar, quer que cê tá mandando ar? Bugua, Jesuí, do Zanzibar. Yeah. Aí eu me criei, padre, papo, mão, bom, bom, pra que zangar, supremo do filé ganhou. Vá, patati, patata, buleba, saraba, sou da praça, mauá. Dendê, matinê, adendê, meu pet come de bambolê. Caçapo, você, daí seu niterão. Marcamos pra amanhã, em Paquetá, no flamboyant, em Flair. Onde eu vou ter colher? Pompa do Zulu, mas ei tu a boca. Pompa do Zulu, mas ei tu a boca. Yeah, yeah. Pompa do Zulu, mas ei tu a. Wee, wee, wee. Que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Mas se eu contar o que faz um cavaquinho, os homens não vai crer. Quando ele fere, fere firme, dói que nem um real. Quando ele toca até parece um pergamão geral. Quando ele fere, fere firme, dói que nem, dói que nem um real. Quando ele toca até parece um pergamão geral. Oi, que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Mas se eu contar o que pode um cavaquinho, os homens não vai crer. Quando ele fere, fere firme, dói que nem um real. Quando ele toca até parece um pergamão geral. Quando ele fere, fere firme, dói que nem um real. Quando ele toca até parece um pergamão geral. Genésio, a mulher do vizinho,

de Kid Cavaquinho, música cantada por Bete Carvalho. E João Bosco iniciou o nosso programa, composição dele Aldir Blanc, Prêt-à-porter de Tafetá. Agora são 9h13, João Gilberto. Yeah.

caso você chegasse no meu barraco, encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já me abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco, à beira de um recado e um bosque em flor. De dia me lava a louça, de noite me beija a louça, e assim nós vamos vivendo que amor. Caso você chegasse no meu barraco e encontrasse aquela mulher, aquela mulher, aquela que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já, por ela que já, por ela que lhe abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco, à beira de um recato e um bosque. De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, e assim nós vamos viver. E assim nós vamos viver. E assim nós vamos viver de amor. Na Cultura M, Lúcio Alves cantou de Lupicínio Rodrigues, Se Acaso Você Chegasse. Dick Farney e Lúcio Alves, de Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Teresa da Praia, e Dick Farney de Hervé Cordovil, Uma Loura. Luiz Melodia. Vamos passear na praça enquanto o lobo não vem, enquanto sou de ninguém, enquanto quero te ver. Vamos passear na praça enquanto sou de você, enquanto quero sofrer, curtindo desta donzela. Hoje o tempo está mais firme, abre mais meu apetite, cura, seca meu bronquite, algumas folhas de hortelã. Vamos circular a praça, prenda bem este cansaço, ainda vou passar nos táxis, Cássio pode me querer. Vamos passear na praça enquanto o lobo não vem, enquanto sou de ninguém, enquanto quero te ver. Vamos passear na praça enquanto sou de você, enquanto quero sofrer, curtindo desta donzela, donzela. Hoje o tempo está mais firme, abre mais meu apetite, procura seca meu bronquite, algumas folhas de hortelã. Vamos circular a praça, prenda bem este cansaço, ainda vou passar no Estácio, Estácio pode lhe querer. Eu posso querer você, nós dois podemos lhe querer, Estácio, eu e você. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O